Yeah. Ela me ligou pra dar um rolê. Perguntou se eu tava de boa. Acho que você já sabe qual é. E a gente não joga à toa. Ela me pede pra fazer o que eles não sabem. Que eles não sabem, que eles não sabem. E ela me pede pra fazer o que eles não sabem. Que eles não sabem, não sabem. Mas menina quer, eu sou a lua e a madrugada. Mas as que me ligam preferem dar uma atrasada. Batorei das namoradas na sesta da cigarrada. Foda-se esses merda, merda até na calçada. Então mexe o glúteo. Elas querem ter orgasmo múltiplo. Então primeiras da mamãe e cavaleiros último. Melhor respeitar mina com esse seu pênis inútil. Quem são vocês pra me julgar ou me juntar ou me jogar na reunião do NS? Cês vão tomar no cu palá, tô legal desse blá blá blá. Bebê precisa de babá, eu tenho minhas contas pra pagar. Falando serve pra falar, vou roubar uns dólar do dono de Trump. Gastar a porra toda comprando umas falda pump. Sonhaço hoje, por que tu não veio? 4 da manhã, hora do recreio. 4 da manhã no recreio. Tô com 2 minas esperando pela área. Se elas fossem depender de uns rappers por aí, eu morri fingido e ressecada. A minha mãe diz que seja eu não arrumo nada. No máximo uma mina que não vale nada. Mas no Brasil nada vale nada. Principalmente no Rio nenhuma vida vale nada. Então, nego passa um pano. 4 da manhã, o Rani Gabriel, Johanny Money. Gata tira os pano. Baby relax, bota o Juntex, segue os planos. Tá tipo Tom Brady, Ariana Grande. Se eu toco teu tambor, tu me chama de meu amor e vai jurar que era da Umbanda. Ela me ligou pra dar um rolê. Perguntou se eu tava de boa. Acho que você já sabe qual é. E a gente não joga à toa. Ela me pede pra fazer o que eles não sabem. Que eles não sabem, que eles não sabem. E ela me pede pra fazer o que eles não sabem. Que eles não sabem. Qual é, mano, de ideia? Fala tu. Qual é? Tá por onde? Tô na Sumaré. Que tu foi fazer? Encontrar uma mulher pra fazer um trabalho bom e depois meter meu pé. Quem é isso? Eu não explano minhas gavetas. Só aquelas malucas que eu não ligo se alguém flerta. Porque esses rappers tão demais. São todo bate fofo e ainda tem um pouco mais. Só morena que não param de ligar. Também, né? Deve tá doida pra transar. Vou te dar um papo reto. É melhor tu ficar esperto. Põe kimono no boneco pra não ter outro boneco, rapá. Vou ter que desligar. Porque eu tô com problema no quarto me esperando pra solucionar. Tchau. Tô no modo avião. Eu não atendo ligação quando tô na minha sessão. Não, não. Ela me ligou pra dar um rolê. Perguntou se eu tava de boa. Acho que você já sabe qual é. E a gente não joga à toa. Tô por aí, por aí. Só me chamar, só me chamar. Dispensa o otário. Fala pra ele que hoje não dá. Vem cá.